3226, ataque via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 012, morro. Atenta da aeronave da TAN, chame táxi, direto a Juliette, portão 3. Autorizado direto Momo 5447. Tá, 3216, pode ser isso daí, tá pronto. Tá, 3216, autorizado a alinhar e manter. 3216, vai manter a proa até 3 mil pés. Até a proa até. Tá, 3216, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 130 graus 089. Autorizada a decolagem, pistão no 0, tá 3216. Tá, 3316, decolado ao 39, chama controle em 119.35. 1935, tá, 3316, bom. 3216. Controle Salvador, boa tarde, tá, 3216, mantendo a proa, faça 1.300. Tá, 3216, boa tarde, contato radar, mantenha a proa até 3000, após 3000 voe direto Cosmo, subindo para o nível 370. Mantenha a proa até 3000, após 3000, Cosmo, até 3216, subindo para o 370. Estabilizou, Xanamia 320. Xanamia 320, completo o sinal de semi-torre, 1895. 295, boa tarde. Boa tarde. comandou o Choné 6320, boa tarde, passou cima, baixou até o voo visual. O Choné 6320, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus, 11 no máximo. Teve pouso 10, Choné 6320. Controle, poderia coordenar por aqui, explodir para o hotel 3206? Aguarde. Obrigado. 8-0. Então, 3805, boa tarde, informação Oscar, Guarulhos 340, copia? Oscar 340, Guarulhos, copia. Autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 190 com curva direita, precisa saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o perfil 190, segue conforme a rota do plano de voo após SMAP, direto ao Wake, direto Maricá, perfil 44, após posição Nilson. Controle em 119.35, aciona 5471 no transponder. Afirmo o T3800. Vamos a Guarulhos, São Paulo, decola da pista BR, foco negativo aqui, na posição Gael, depois Bridge, ascende ao 340 da Amperizu do Cast, Smart, Gaway, Amperizu 44, Nilsa, controle 1930, transponder 5471, esse é o SAM 3805. Então, 3805, apenas confirmando após posição AWAY que voa direto posição Maricá e após intercepta o pêndulo 44. Portão 04, chama para um pushback pela manhã. Chama a ação, confirmando a subida da El, será para uma posição de foi Bridge? Da El, Leda, Lima, Eco, Delta, Alfa, após posição Bridge. Sim. Transmitido da 3805. Chanel 6320, boa tarde, transcebe táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, boa tarde, 6320. IP 5486, boa tarde, informação ótica, confere só o estetoscópio, prepara a saída Momo, aguardando. IP5474, desça para 2000 pés, posiciona 0 no 2, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000-0-1-2, autorizado sinal LS, reportarei estabilizado 5474. São 3216, São Centro Recife, 12545, alterne 13365. 3545, 3365, 3216, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 7 lençóis. Controle 119.35, aciona 5502 no transponder. Prossiga, Mike Villette Romeu. Sim, só parte visual com o local de pouso. Guardião 06, prossiga. Qual o tempo estimado de voo, Guardião 06? Pode pronto para a decolagem, Guardião 06. Sim, Delterne, 163.65. 2545, alternando 3365, o trip 5447. Direto, Guardião 06. Trip 5626, faz a identificação. Guardião 06, o vento 140 graus, 109. Trip 5626, voo direto Banff, chegada Banff, repasse milhar de descida, contato radar 67 milhas, Nordeste, Salvador. Do 2230? 2230, informação Oscar, Vitória da Conquista nível 180, copia? Por favor. Autorizado para Vitória da Conquista nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Após Elefa, prossegue conforme rota do plano de voo via Obidude, após Vitória da Conquista direto. Controle 119.35, aciona 5460 no transponder. Autorizado nível 180, decola da 10 direita, Arbor, Elefa e depois, conforme a rota do plano, pro de Obidude e depois Conquista. Controle 119.35 e 5460 do transponder. Vamos chamar para pushback acionamento. Por enquanto, muitíssimo obrigado. Enter, passageiro 260. Poderia repetir por um guardião agora, né? Informe tensões de voo, guardião 06. Pressiona o aeródromo de Petrolina. Sim, será mantenido até o destino? Afirmo. Sérgio, como possível estimado para pouso? Mais 2 horas e 30 da presente. Corrigindo, mais 2 horas da presente. Sim. Radião 06, informe autonomia, alternativa e pessoas a bordo. Guardião 06, controle. Confirme para o Guardião 06. Informe autonomia, alternativa e pessoas a bordo. 02 a bordo, autonomia de 3 horas e 20. Alterna Curaçá. Sim. Tanto mais filé de Romeu, frequência livre. Ó, 35474, visual. Aí estabilizado no ILS Express. 35474, complete sinal Sami Torre, 11895. 11895, obrigado, bom trabalho. Bye-bye. Eu devolvo 360. Tá 3253, informação em curso, Oscar, copia? Copia. Tá 3253, autorizado até Brasília, nível 360. Que é colado a pista 1-0 com curva à direita. Sai da Arbor, Eletra, via Amplitude 17, Apino, DCT Brasil. Responde 5474, frequência do controle 119.35. É, foi copiado 360 para Brasília, da colada 10 curva direita, saída Arbor. A partir desse momento foi sobremodulado, aí não copiei mais não. Está confirmando, transponder 5474. Ah, 5474, transponder, está 3283, muito obrigado. Protegimento correto, estou chamando para acionamento e push, está 3283. É, está 3283. Confirma, 5424, 74? Confirma. O transponder para o TAM 3283 é 5474. Afirmativo, transponder 5474, são 3283. Sim, muito obrigado, são 3283. Passou externo, baixar travado, tripe 5474. 35474, autorizado pouso, pistão na zero, vento 140 graus, 099. Excelente, livre pouso, tripe 5474. Estacionamento, está 3283, gate 8. Está 3283, autorizado para o pushback, estacionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, está 3283. Goma 074, boa tarde, autorizada a chegar da Mari, desça para o nível 050. Alta 3800, temos 177 a bordo. 4 horas e 10, alterna Galeão para o táxi. Gente, TAN 3805, autoridade TAN de Índia Alfa, Ponte Pedra da Pista 0. Laxa Maratona em 1-8-95, altímetro 1-0-2. Aqui 1-0-2, autorizado o TAC. Então, Ponte Pedra da 1-0, chama a torre 18 na pista. Obrigado, TAN 3805. Sequência livre para coordenação. Trip 574, solo alto 57, livre primeira direita, chame solo em 121 decimal 9. A livre à direita, 121 954. Prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, 574. Boa tarde, TAN 3805, no ponto será pronto. TAN 3805, autorizado a alinhar e decolar de pistão no zero, vento 150 graus, 099. TAN 3805, entendido, alinhar e decolar a pistão no zero. TAN 3805. TAN 474, autorizado o ingresso na Juliette para o pátio 3. Autorizado Juliette, pátio 3, 474, obrigado. Total 9891, aguarde para o pushback e saneamento. Iniciando a decolagem, o TAN 3805. Total 9891, coordenando com a equipe de solo após passagem do ATR da trip à cauda, autorizado o pushback e saneamento. Gol 985, autorizada a chegada a Bom, se desça para 4 mil pés, registro 0 no 2. Autorizado, Gol 985. 35626, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ele, este é porto estabilizado. Roma 964, boa tarde, autorizada chegada a Mário, desça para o nível 060. 0935 Estado. Provisão Valdor, Elta 3805. Tá 3805, boa tarde, contato radar, se vai para o nível 340, voo direto Leda. 340, confirmando? Voo direto Leda. Voo direto Leda, 380. 35626 na escuta do controle. 5626, ciente, descendo para 2000 na escuta. Entro na 092. Bola 092, pátio índia alfa, lá no Bande Pera, 295, tá 3283. Trip 5626, voo Duna da presente. 5626, aprovado Duna. Voo 9074, desça para 3000 pés, ajuste na 012. 3000 na 012, 9074. Trípico 486, aguarde para pushback saneamento, é o número 2 no setor. Salvador, passarei do 2230 para pushback acionamento. 02230, aguarde para pushback acionamento número 3 setor. Afirmativo, a sua escuta. Oi, Salvador, boa tarde, está 3223, aproximado com a espera pronta. Está 3223, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 130 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, está 3283. Estabilizado. 2000 informado, estabilizado, 9074. Trip 5626 interceptando e avistando. Trip 5626, completo sinal, torre 1895. 5626, ciente, grato, boa, vamos lá. 1 no Índia Alfa, Monte Pera, 290. Lá chamar a torre em 1895, altimetro na 0, 93. Azul 41 no meio, boa tarde, autorizada a chegada Mário, deixa para o nível 060. O trip 5486 está autorizado, puxa o back, acionamento e reporte para o táxi. Prossiga Romeu S. Cabral. Bravo Kiluiz, voo mil pés, decola da pista 17, com curva à esquerda, no corredor forte. Aciona o transponder 01116, frequência do controle 119.35, frequência da torre 118.95. Gol 1885, desce para 2.000 pés, ajuste a 012, cruzado sinal LS, porta estabilizada. 2.012, panorama estabilizado, gol 1885. Puxe, chame torre. Pois não, para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Chame controle em 119.35. 935, tá 3283, boa tarde. Gol 1964, desça para 2.000 pés, ajuste a 012, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Tony Salvador, TAM 3283, decolou na sua escuta. TAM 3283, contato radar, suba para o nível 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, TAM 3283. Total 9891, visual com a aeronave na final. Total 9891, após passagem da aeronave, está autorizado a alinhar e manter. Passaria do 2230. Possível, passaria do 2230. Pode iniciar, a gente está com o trip aqui no visual, o colega da trip aqui. Em coordenação, manter a separação da autoridade para estiver acionamento. Afirmativo, em coordenação aqui, vai observar o colega da trip e vai realizar o pushback acionamento 2230. Salvador, TRIP 5486, está pronto para o táxi, está com 58 a bordo, 0330 de autonomia, alternando Sierra Bravo, Sierra Vista. Gente, TRIP 5486, autoridade do táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 90, vai chamar a torre em 1895, altimetro 9012. Gente, autorizado táxi via Pátio 3, Pátio 1, Índia Alfa. Ponto alto, no ponto de espera, 118.95. Solo, Salvador, boa tarde, 562.6, liberou a pista, taxi Alfa. Tipo 562.6, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Sempre. Autorizado, TAM 3283. Autorizado, Elefa, TAM 3283, muito obrigado. Antes da Juliette, 5626. Elefante da Juliette. 3-0 para o táxi, 65 a bordo, 5 horas de autonomia, alterna aqui mesmo em Salvador. Ok. Total 9891, decolado aos 15. Correção, decolado aos 12, chame controle em 199.35. É 26 antes da Juliette. Tip 5626, mantém a posição antes da Juliette, após passagem de um ATR da Passaredo, autorizado o ingresso para o pote 3. Certo. Azul 4116, desça para 2000 pés, azul chama 012, autorizado sinal LS, porta estabilizado. Total 9891, decolado aos 12, chame controle em 119.35. Aqui é o Costa, autorizado até Manati, 1.000 pés, decola da pista 17 com curva à direita. Vai seguir pelo corredor Axé, o transponder. 0126, frequência do controle 119.35. Gol 9074, no solo aos 13, livre primeira direita, chame solo em 121.9. 1219, já volto. 1195. Alô, Salvador. Boa tarde, gol 9074, de novo. 0 graus, 109. 0 Livre Pouso, boa noite, 85. Eu sigo o Chiné, 6142. Para o rei. Prepare a saída Puca, Jamo, Caju, aguarde para a costa, o Chiné, 6142. Puca. Papá Romeu, Mike Acosta, prossiga. Autorizado acionamento, Mike Acosta. Cerne 1288. 1260-1288, TAM 3283, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Gol 9074, está autorizado o ingresso na Juliette para o pátio 1, posição 9. Atente para o Folomicana através do portão 6. Portão 62. Ok, ingresso na Juliette para o portão 9 e segue o Folomicana para no 62, seria isso? Afirmativo, segue o Folomicana através do portão 62 para o portão 9. Chanel 142, copia? China 6142, autorizado até Recife, nível 350, veio por 58, decola da pista 10 com curva à esquerda. Sai da Puca, Jamo, Caju, transponder 5536, frequência do controle 119.35. Espera, autorizado, roda. 8, decola da 10, da Puca, Jamo, 36. Fechamento correto, chame pressionamento e pushback, o Chené 6142. Chegou o Chené 6315, informação alta, autorização Guarulhos, nível 360. Chené 6315, prepara a saída da Eulê da Bridge, aguarde para a cota. Eulê da Bridge aguardando 6315. Foi? Afirmo, 1-1-1-8-9-5. Ok, obrigado, bom trabalho. Igualmente. 0-1-1-6-0 graus, 099. Torre, boa tarde, gol 1964, final. Gol 1964, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Luiz, que está autorizado a aliar e manter. Oxalé, 6315, confirme, até vídeo, peso Lula 6, bravo até o Zulu, DCT Trive, confirme. Afirmo. 6315, já copia? Pronto pra copia, 6315. 6315, autorizado até Guarulhos, nível 360. Decola da pistola 0 com curva direita, saída da Eulê da Bridge, onde intercepta até o piso Lula 6, bravo até o Zulu, DCT Trive, conforme o plano. Transponder 5522, frequência do controle 1119.35. Autorizado nível 360 para Guarulhos, decola da pista 1-0 com curva direita, saída da Euleda Bridge, uniforme Zulu 16, 10-AZ Trive. Transponder 5522, controle 1119.35, Xané 6315. Sejamento correto, chama de pressionamento e pushback, Xané 6315. Chamada 6315. O Uno 885 está autorizado ingresso na Juliette para o portão de número 04. Juliette para 04, em Uno 885. Estabilizado azul 41 no meio. Azul 41 no meio, complexo final, semi-torre, Uno 1895. 1895, azul 41. Bom dia, obrigado. Boa tarde. Controle Salvador, 35486. 35486, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, autorizado direto MOMO. Sente 200, direto MOMO. Total 9891, chame centro Recife, 1251 e alterne 13395. 351, 3395, total. Pushback e acionamento. Chame para o táxi. Faz o parqueamento, coordena na pushback, chamará para o táxi, chame na 315. Libere primeira direita, chame solo em 121.9. 219, 1964. O Singueiro aqui, que ainda não foi desconectado. Gente, o chame é 315. Obrigado. Passarelo 2230, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 1-50 graus, 099. Tá livre a decolagem para o 2230 da passarelo. Passando aqui para o sul, senhora, vai manter um sobrevoo aqui na região de Catamares. Mantendo aqui 500 pés, o Cabral. Sim. Azul 4196, livre pouso, pistão 0, vento 140 graus e 0 mais. Livre pouso, pistão 0, azul 4196. Oi, Salvador, é o Costa Rabelo, né, Cabral? Romeu, Romeu Cabravo, confirma o local do sobrevoo? Tá, tem posição aqui na região do... lá do Pitó, do Parque Pitó Açúcar, do estádio. Romeu Cabravo, mantenha-se afastado o máximo possível da final da 1-0 e mantenha a escuta. Ah, bom. 295, 0, decolado aos 21 no chama controle 119.35. 119.35 com o controle. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho a todos vocês aí. Bravo QIS, 14 horas decolagem, pistão no 7, vento 120 graus, 119. Transfere. Passarela 2230, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, sai da Arbor. Sobe para 180 no perfil da Arbor. O Oscar Livre táxi, chame no ponto de espera da Oscar. Senhorita, assim que possível, poderia coordenar pra gente pro direto lá, Lençóis Ideal, a, da presente a 300. Certo, aguardo 35486. Salvador, boa tarde, azul 41, alma meia, azul, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chamarante pra Juliette, azul 41. Saldo da final. Tem livre pulso, pistão a zero, vento 130 graus, 1 2 nós. Autorizado, pouso, 1164. Direto Lençóis. Direto Lençóis, muito obrigado, senhorita. O chama 6326, desça para 2000 pés, ajuste uma 012, livre das restrições de altitude. Autorizado final, ele é essa parte estabilizada. 2000 pés, ajuste uma 012, motor estabilizado, chama 6326. Mike Acosta, ali mantém pistão no 7. Informa que tem 171 a bordo, alternando Galeão com 4 horas e 40 de autonomia, solicita o táxi. Xené 6315, está autorizado o táxi via Índia Alfa, ponte pedra de pista 90, lá chamará Torre 1 no 8095, continuamento 9092. Autorizado o táxi via Índia Bravo, ponte pedra da pista 90, 0092, chama Torre 131118, decola 5, Xené 6315. O voo 1964 vai seguir a aeronave da Avianca, vai seguir para o portão 02. Pega a Avianca, portão 02, voo 1964. Ô, Romeu fica bravo? Romeu fica bravo, prossiga? É, autoriza o cruzamento aqui da paralela, fazer um sobrevoo aqui na paralela, senhor. O azul 4196 vai seguir a aeronave da Gol, sua frente, para o portão de número 08. Seguindo o guardado da Golfo 08, azul 4. Meu, 1964, boa tarde, Mike Acosta, fora do solo. Fala, Salvador, muito boa tarde, gol 1164, ingressando na Alfa. Gol 1164, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa da Juliette, 1164. Águia Gosca, decolado aos 2.6, chame controle em 119.35. Vai chamar controle 119.35, Gosca. Bravo que Luiz, que chame controle em 119.35. 119.35, Bravo que Luiz. Salvador, boa tarde, Anel 3, 5, aproximando ponto espera da pista 10, pronto para partir. Xené 6315, autorizado LR decolar pistão no 0, vento 140 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar pistão no 0, Xené 63, como diz. Controle é o Papa Romeo Mike Acosta. Papa Romeo Mike Acosta, boa tarde, mantenha as condições visuais, ajuste no 0, no 2, direto a Manati, reparte 20 milhas fora. Ok, vai reportar 20 milhas fora. Boa tarde, Papa Tango Bravo que Luiz, que mantém as condições visuais, ajuste no 0, no 2. Prossiga. Peço autorização para atender a 2 mil pés. Autorizado. Ok, autorizado, vou atender para 2 mil pés, vai, que eu posso. Taxi Alfa, Cita Juliette, gol 1164. Autorizado ingresso na Juliette, vai por o portão 1-1. Atente para o Follow Me Carno através do portão 6. Portão meia dúzia. Afirmativo. Para o gate 1-1 pela Juliette, atenta ao o Follow Me na meia dúzia 1-1-64. Centro Recife, 12545, alterne 13365. Quer comandar a frequência? Tem quatro também, por favor? 12545 e alterne 13365. Matinho, copiado. 1545, 3365, 54 também. Uma boa tarde também. Boa tarde. Romeu Oscar Bravo, tráfego a 2 milhas de duna, afaste do eixo da 1-0. Bravo. O Chinelli 6315, decolado aos 2-9, chame controle em 1-9-35. 1-9-35, Chinelli 6315. Controle Salvador, boa tarde, Chinelli 6315. Xené 6315, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, voe direto Leda. Suba nível 360, direto Leda, 326. Xené 6326, complexo final Sumi Torre, 1-1-895. 1-1-895, Xené 6326. Salvador, boa tarde, Xené 6326, passando externo, baixado, travado. Xené 6326, autorizado pouso pistão 1-0, vento 150 graus, 1-0-9. Pouso pistão 0, Xené 6326. Romeu Alcim Bravo, confirme destino. Gente. Romeu Alfa Bravo, 220. Autorizado, Bravo Kilo Whisky. Gol 33, libere primeira direita e chame solo em 121 decimal 9. Direita solo 1219, chame 326. Salvador, muito boa tarde, o Chané 6326. Livrou? Mas tudo. Chané 6326, prossiga via Alfa. Vai manter a posição antes da Juliette. Mantendo a posição antes da Juliette, Chané 6326.